Ficheiro 49, página 324, capítulo 19. O monstro do lago. Na noite seguinte acampámos nas margens do lago Ness. Achei estranho ver o local outra vez, tão pouco havia mudado. Ou melhor, mudaria. Os larícios e amieiros ostentavam um verde mais escuro, porque estávamos em pleno verão, não no fim da primavera. As flores haviam mudado dos suaves tons de rosa e branco das violetas e espinheiro alvar para os dourados e amarelos mais quentes dos tojos e giestas. O céu estava mais azul, mas a superfície do lago continuava a mesma. Um obscuro azul enegrecido que espelhava as margens acima e mantinha as imagens refletidas encurraladas em cores embotadas sob o espelho escuro. Viam-se até alguns barcos à vela mais acima, no lago. Embora, quando um deles se aproximou, tenha constatado que se tratava de uma embarcação de casco de couro curtido, estendido sobre uma estrutura de vime, não o esbelto barco de madeira a que eu estava habituada. O mesmo cheiro estimulante que impregna todos os cursos de água estava lá. Uma mistura penetrante de folhagem de cheiro forte e folhas apodrecidas, água doce, peixes mortos e lama quente. Acima de tudo havia a mesma sensação estranha a pairar no ar. Os homens, assim como os cavalos, pareciam senti-la e a atmosfera do acampamento era contida e reservada. Tendo encontrado um lugar confortável para os meus cobertores e os de Jamie, fui até à beira do lago para lavar a cara e as mãos antes do jantar. A margem descia num barranco íngreme até um aglomerado de lajes de pedra que formavam uma espécie de cais irregular. Era muito sossegado ali, na base da margem, fora da vista e dos barulhos do acampamento, e sentei-me sob uma árvore para apreciar um momento de privacidade. Desde o meu apressado casamento com Jamie, já não era seguida a todo instante. Pelo menos isso conseguira. Arrancava preguiçosamente as sementes aladas de um galho baixo e atirara-as para o lago, quando notei que as ondulações da água contra as pedras se intensificavam, como se empurradas por um vento que se aproximava. Uma cabeça, grande e chata, emergiu na superfície a menos de 3 metros de distância. Pude ver a água a escorrer, borbulhante, das escamas que cobriam uma crista ao longo do pescoço sinuoso. A água estava agitada desde uma distância considerável e pude vislumbrar aqui e ali o movimento maciço e escuro sob a superfície do lago, embora a cabeça em si se mantivesse relativamente imóvel. Eu própria fiquei imóvel. Estranhamente, não tive medo. Senti uma leve afinidade com a criatura de outra época, mais fora do seu próprio tempo do que eu. Os olhos tão velhos como os seus antigos mares e oceanos, olhos que se tornaram turvos nas profundezas sombrias do seu refúgio reduzido. Havia uma sensação de familiaridade misturada com irrealidade. A pele luzidia era lisa, azul escura, com um vívido talho verde a brilhar com uma radiação iridescente sob a mandíbula. E os olhos estranhos, sem pupilas, eram de um âmbar profundo e cintilante, muito, muito bonito. E tão diferente da réplica menor cor de lama de que eu me lembrava a enfeitar o diorama do 5º andar do Museu Britânico. No entanto, o formato era inconfundível. As cores dos seres vivos começam a desbotar com o último suspiro e a pele, macia, elástica e os músculos flexíveis começam a deteriorar-se numa questão de semanas. Mas os ossos às vezes resistem, ecos fiéis da forma, último e débil testemunho da glória de outrora. As narinas, reguladas por válvulas, abriram-se repentinamente com um assustador chiado da respiração. Um instante de movimento suspenso e a criatura mergulhou outra vez, uma turva agitação de águas como única testemunha da sua aparição. Eu tinha-me levantado quando a criatura surgiu. Inconscientemente devo ter-me aproximado a fim de observá-la melhor pois vi-me de pé numa das lajes de pedra que se projetavam acima do espelho de água, observando as ondas definhadas transformarem-se novamente na placidez do lago. Fiquei ali parada por um instante, fitando a vastidão do lago insondável. Adeus, disse, finalmente, às águas vazias. Estremeci e virei-me para voltar à margem. Um homem estava parado no cimo do barranco. A princípio fiquei assustada. Depois reconheci-o como um dos condutores do nosso grupo. Chamava-se Peter, lembrei-me, e o balde que tinha na mão indicava o motivo da sua presença. Estava prestes a perguntar-lhe se vira o monstro, mas a expressão do seu rosto, quando me aproximei, era uma resposta mais do que suficiente. O seu rosto estava mais branco do que as margaridas a seus pés, e pequenas gotas de suor escorriam-lhe para dentro da barba. Via-se o branco dos seus olhos em volta da íris, como os olhos de um cavalo assustado, e as mãos tremiam-lhe tanto que o balde lhe batia na perna. Tudo bem, disse eu, quando cheguei perto dele, já se foi embora. Em vez de a minha afirmação o tranquilizar, pareceu motivo de mais alarme. Deixou cair o balde, caiu de joelhos diante de mim e fez o sinal da cruz. Tenha piedade, minha senhora, balbuciou. Para meu enorme constrangimento, lançou-se ao chão e agarrou na barra da minha saia. Não seja ridículo, disse eu com certa aspereza. Levante-se. Toquei-lhe delicadamente com a ponta do pé, mas ele apenas tremeu e continuou preso ao chão, como um cogumelo achatado. Levante-se, repeti. Seu tolo, é apenas um... Parei, tentando pensar. Dizer-lhe o nome em latim, provavelmente nada iria adiantar. É só um pequeno monstro, disse finalmente. E agarrando-o pela mão, puxei-o para que se levantasse. Tive de encher o balde, já que ele, não sem razão, se recusava a aproximar-se da água. Seguiu-me de volta ao acampamento, mantendo uma distância cautelosa, e fugiu à pressa imediatamente para cuidar das suas mulas, lançando olhares apreensivos por cima do ombro na minha direção, enquanto se afastava. Como não pareceu disposto a mencionar a criatura a mais ninguém, achei que talvez eu também devesse ficar calada. Embora Dougal, Jamie e Ned fossem homens cultos, o resto era em grande parte analfabetos oriundos dos mais longínquos penhascos e ravinas das terras dos Mackenzie. Eram guerreiros destemidos e combatentes corajosos, mas também eram tão supersticiosos como quaisquer membros de tribos primitivas da África ou do Médio Oriente. Assim, comi a sopa em silêncio e fui-me deitar, consciente todo o tempo do olhar penetrante do condutor Peter. Página 327, capítulo 20. Clareiras desertas. 2 dias após o ataque, voltámos novamente para norte. Aproximávamo-nos do local de encontro com Horrocks e Jamie parecia distraído de vez em quando, talvez considerando a importância que as notícias do desertor inglês poderiam ter. Não vi Hugh Munro outra vez, mas acordara no escuro na noite anterior e vira que Jamie não estava no cobertor ao meu lado. Tentei ficar acordada, esperando que voltasse, mas adormeci quando a lua começou a descer no horizonte. Pela manhã, ele dormia profundamente ao meu lado e sobre o meu cobertor havia um pequeno pacote, embrulhado numa folha de papel fino, com uma pena da cauda de pica-pau enfiada no papel. Abrindo-o cuidadosamente, encontrei um grande pedaço de âmbar bruto. Uma das faces do bloco fora aplainado e polido, e nessa janela podia ver-se a forma escura e delicada de uma pequena libélula suspensa num voo eterno. Alisei o papel do embrulho. Havia uma mensagem gravada na superfície branca encardida, escrita numa letra pequena e surpreendentemente elegante. O que diz? Perguntei a Jamie, estreitando os olhos diante das letras e sinais estranhos. Acho que está em gaélico. Ele ergueu-se num dos cotovelos, examinando o papel. Não é gaélico, disse. É latim. Munro já foi professor, antes de os turcos o levarem. É um trecho de Catulo, Dami bacia mille, diendi centum, dain mille altera, dain secunda centum. Um leve rubor tomou conta dos lóbulos das suas orelhas, enquanto traduzia. Permita então que beijos apaixonados permaneçam nos nossos lábios, começa a contar, até 1100 e mais 100 e mais 1000. Bem, isso tem mais classe do que os biscoitos da sorte, observei divertida. O quê? Jamie perguntou admirado. Esquece, respondi apressadamente. Monroe encontrou o Horrocks? Ah, sim, já está combinado. Vou encontrar-me com ele numa pequena localidade que conheço nas montanhas, 2 ou 3 quilómetros acima de Lac Croom. Daqui a 4 dias, se nada correr mal entretanto. A alusão à possibilidade de as coisas correrem mal deixou-me um pouco nervosa. Achas que é seguro? Quer dizer, confias no Horrocks? Ele sentou-se esfregando os olhos e piscando para afastar os resquícios de sono. Um desertor inglês? Deus do céu, não? Imagino que ele me venderia ao Randall num piscar de olhos. Só que ele próprio não pode aproximar-se dos ingleses. Eles enforcam desertores. Não, não confio nele. Foi por isso que vim com o Dougal nesta viagem, em vez de procurar Horrocks sozinho. Se o tipo estiver a tramar alguma coisa, pelo menos terei companhia. Ah, eu não sabia se a presença de Dougal era assim tão tranquilizadora, tendo em conta o aparente estado de coisas entre Jamie e os seus dois tios conspiradores. Bem, se é o que achas, disse eu em dúvida. Pelo menos não creio que o Dougal fosse aproveitar a oportunidade para te dar um tiro. Na verdade, ele deu-me um tiro, disse Jamie alegremente, abotoando a camisa. Devias saber, foste tu quem tratou o ferimento. Deixei cair o pente que estava a usar. O Dougal? Pensei que tinham sido os ingleses que te tinham dado o tiro. Bem, os ingleses dispararam sobre mim, mas não foram eles que me acertaram, corrigiu. E eu não devia dizer que foi o Dougal quem me acertou. Provavelmente foi o Rupert. Ele é o melhor atirador entre os homens do Dougal. Não. Quando fugíamos dos ingleses, percebi que estávamos próximos dos limites das terras dos Fraser e pensei em arriscar uma fuga. Assim, esporiei o cavalo e desviei para a esquerda, contornando Dougal e o resto dos homens. Havia um intenso tiroteio, mas a bala que me atingiu veio de trás. Dougal, Rupert e Murtagh estavam nas minhas costas naquele momento e os ingleses estavam todos à minha frente. Na realidade, quando caí do cavalo, rolei colina abaixo e acabei quase no colo deles. Inclinou-se sobre o balde de água que eu trouxera, lavando o rosto com água fria. Sacudiu a cabeça para afastar o cabelo da cara, piscou-me o olho, sorrindo, as gotículas brilhantes agarradas às espessas pestanas e sobrancelhas. Pensando bem, o Dougal teve bastante dificuldade em resgatar-me. Eu estava no chão, quase inerte, e ele estava de pé, acima de mim, a puxar-me pelo cinto, com uma das mãos para que eu me levantasse, e a segurar a espada com a outra, lutando corpo a corpo com um dragão que achava que tinha uma certa cura para os meus males. O Dougal matou-o e pôs-me em cima do seu cavalo. Sacudiu a cabeça. Tudo estava meio confuso para mim na ocasião. Só conseguia pensar em como devia ser difícil para o cavalo tentar subir uma colina como aquela com quase 200 quilos às costas. Parei um pouco abalada. Mas, se quisesse, o Dougal podia ter-te matado naquele momento. Jamie abanou a cabeça pegando na navalha que pedira emprestada a Dougal. Puxou o balde um pouco para que a superfície formasse um espelho improvisado e, fazendo a tortuosa careta que os homens fazem ao barbearem-se, começou a deslizar a lâmina pelas faces. Não, não na frente dos homens. Além do mais, Dougal e Colum não queriam necessariamente ver-me morto, especialmente o Dougal. Mas a minha cabeça começava a girar outra vez, como parecia acontecer sempre que me deparava com as complexidades da vida familiar na Escócia. As palavras de Jamie ficaram um pouco abafadas conforme ele esticava o queixo inclinando a cabeça para atingir os pelos ásperos sob o maxilar. É por causa de Lalibor, exclamou, deslizando a mão livre pelo rosto para sentir um ou outro pelo desgarrado. Além de ser um rico pedaço de terra, a propriedade fica no cabeço de um desfiladeiro nas montanhas. A única passagem boa para as terras altas em 15 quilómetros em qualquer direção. Se houver uma sublevação, seria um valioso pedaço de terra para ter sob controle. E se eu morresse antes de me casar, provavelmente as terras voltariam para os Fraser. Sorriu, acariciando o pescoço. Não, eu sou um grande problema para os irmãos Mackenzie. Por um lado, se sou uma ameaça para a liderança do pequeno Hamish, querem ver-me bem morto. Por outro, se não for, querem-me e a minha propriedade do seu lado em caso de guerra e não com os Fraser. É por isso que estão dispostos a ajudarem-me com o Horrocks, sabes? Não posso fazer muita coisa com Lalibroch enquanto foram fora da lei, embora as terras ainda sejam minhas. Enrolei os cobertores sacudindo a cabeça atordoada com as circunstâncias complexas e perigosas pelas quais Jamie parecia mover-se com tanta facilidade. E ocorreu-me repentinamente que agora não apenas Jamie estava envolvido. Ergui os olhos. Disseste que se morresses antes de casar, as terras voltariam para os Fraser, disse eu. Mas agora estás casado, portanto quem... Isso mesmo, disse, balançando a cabeça para mim com um sorriso enviesado. O sol da manhã iluminava os seus cabelos com chamas de ouro e cobre. Sassenach, se eu for assassinado agora, Sassenach, Lalibroch é tua.